ano 1992. O nome era Realismo Frontal e nós resolvemos formar esse grupo a partir do Massacre na Casa de Detenção. E a formação era eu, Mano Tó, Alecão, Marcelo, Darley e Nego Du. E o nome era Realismo Frontal. De 1992 até 1998, as dificuldades foram grandes, porque nós não tínhamos como ensaiar, não tinha equipamento, não tinha noção de música, entendeu? Nós só ouvíamos assim pelo rádio. Tinha, na época era Racionais, Taíde, os Metralha, entendeu? Então nós não tinha aquela noção, nós não sabíamos como produzir uma base, não sabíamos cantar na batida, nós só tínhamos as letras, mas não tinha noção. Então as dificuldades foram muito grandes. Nesse meio tempo aí, antes de nós, já tinha uns grupos na quebrada, tinha o Original Break, tinha os Metralha, né, que não morava muito longe de nós. Então nós resolvemos correr atrás e colher informação com o pessoal que tinha mais entendimento que nós, né. Foi quando nós conhecemos o Dri e começamos a produzir com ele. Ele começou a mostrar uns discos, uns instrumental, aí nós começamos a evoluir. Aprender algumas coisas que era preciso para entrar na cultura hip hop. A dificuldade era grande, nós tínhamos que arrumar DJ. Nós ensaiávamos com o DJ Ale do Original Break, né? Era DJ do Original Break, mas dava uma força para nós. Nós ensaiávamos na casa do Maurício ou na casa do Ale, entendeu? E ficamos mais ou menos uns 4 anos só ensaiando e tentando arrumar os instrumental antes de fazer algum show, alguma apresentação. O Mano Eduardo, sei se é o Nego Du, um colega do Dri, tinha um entendimento sobre negro, vários livros. E um dia na casa dele, ele mostrou uma poesia para nós que se chamava Negredo. Nós lemos a poesia e se identificamos com esse nome. O significado do nome Negredo é respeito ao negro. Saímos à procura de DJ. Aí foi quando veio o DJ Ale, que era do Original Break, passou pela trilha sonora do Gueto e, no entanto, veio parar com nós. Nós começamos a correr atrás, vamos fazer nossas músicas, fazer os instrumental, se identificar mais, estudar, para lançar o CD. Começamos a escrever, produzimos algumas bases, assim, de fundo de quintal, e levamos pro Dri, para ele pôr as batidas, ir aos eventos para ver a diferença dos outros grupos entre nós e até chegar à ideologia que nós queríamos. O nosso trampo veio com muita dificuldade, mas é o seguinte, é Negredo e é respeito ao preto. É só ouvir aí o CD e prestar muita atenção, que a mensagem é essa aí.